portal do Arrocha. Quando o bonde toca, elas não aguentam. Quando o bonde toca, elas não aguentam. Quando o bonde toca, elas não aguentam. Quando o bonde toca, elas não aguentam. É um tal de toma, toma, senta, senta, sem parar. É um tal de toma, toma, senta, senta, sem parar. É um tal de toma, toma, senta, senta, sem parar. Na frente do paredão vai começar a quicar. É um tal de toma, toma, senta, senta, sem parar. É um tal de toma, toma, senta, senta, sem parar. É um tal de toma, toma, senta, senta, sem parar. Na frente do paredão vai começar a quicar. Vem com o bonde da Bregadeira, estúdio Torre Produções. E aí, pai? Tá batendo? Quando o bonde toca, elas não aguentam. Quando o bonde toca, elas não aguentam. Quando o bonde toca, elas não aguentam. Quando o bonde toca, elas não aguentam. É o tal de toma, toma, senta, senta, sem parar. É o tal de toma, toma, senta, senta, sem parar. É o tal de toma, toma, senta, senta, sem parar. Na frente do paredão vai começar a quitar. É o tal de toma, toma, senta, senta, sem parar. É o tal de toma, toma, senta. Oi, na frente do paredão vai começar a quicar. É o tal de toma, toma, senta, senta, sem parar. Vai sentando, vai, vai quicando, vai. Vai sentando, vai, vai quicando, vai. É o tal de toma, toma, senta, senta, sem parar. Na frente do paredão faz solinho pra mim. 999347-81 Torre Produções. Eu só quero o Nordeste.